desça para 3 ou pés, altímetro no 0. 1-4, completa a redução, 200 mais. Direita 230, limite para o cruzador, 3 mil pés, 209, 109. Salvador, boa tarde, 5488 da Trip, informação do Flávio, para a descida. Trip 5488, assina a identificação, desça ao nível 060 na chegada, AMAN, altímetro no 014. Identificou 060 na AMAN, no 014, 5489, 5482. Controle, Alfa Batanga, seu Alfa Zulu. Cotejamento correto, ajuste no 014, informação em curso aí, uniforme, chama para puxa e acionamento, PNR 63 e 14. Chama na 63694. Muito boa tarde, Livre Taxi, Taxi Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa e Juliette para o 10, 63694. Mike Papalima, pronto para a cópia. Mike Papalima, está aprovado o voo para a Praia do Forte, 500 pés, decola da 17, direto para o Norte, controle em 1 no 9, decimal 8, e o transponder 0117, Mike Papalima. Correto, Mike Papalima, ajuste no 014, informação em curso aí, uniforme, para acionamento táxi, em torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Solo gol no 785, autorização 360 Galeão, para central uniforme. Gol no 785, pronto, cópia. Afirmativo. O gol 1785 está aprovado para o Galeão, nível 360. Decola da pista 10, com curva direita no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta a aerovia PR90 857 e então prossegue conforme o plano de voo. Controle em 1 no 9.8, transponder 5060, gol 1785. Autorizado Galeão, nível 360, pista 10, com curva direita, saída da EL, Leda, após Leda Bidev, Amper November 87, após conforme o plano. Controle ao 1998, transponder 5060 para o gol no 780. Cotejamento correto, ajuste no 014, informação ativa em curso aí, uniforme, chama para posicionamento, gol no 785. Sente, chama na com 785. Gente, vou coordenar aqui, ver se o ponto está para decolar depois desse tráfego nacional. 10-12, é o 1-6, direito 219. 219 à direita, gol 1-0-1-2. Gol 755-3, 2 milhas e meia do Índia Sierra. 755, continue aguardando pista livre, ajuste a 1014. Aguardando pista livre, gol 1755. Segue visual especial no meu pé, altímetro 104. Dá presente e voa direto à rotatória, reporta visual com a pista no 7. Presente rotatória, reportará visual, pista de brasileiro. Gol no 0, no 2, livrou. Boa tarde. Muito boa tarde, gol no 0, no 2, livre táxi, táxi foi Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette para o 3, gol no 0, no 2. 7, após o tá na curta, a linha mantém, prepare-se para decolar de imediato. A linha mantém, decolar de imediato, né, presidente? Papa Lima, táxi até o ponto espera das 17. Não copiou mais, Papa Lima. Táxi até o ponto espera das 17. Pátio 4? Pátio 4, Pro Nordeste. Pro Nordeste, agilizando, 130 com 12. 8, desça para 3 mil pés, altímetro no 014, reduz a velocidade 220 mais. para 3 mil pés, 1094, reduzindo 2209, 5489. Para, 7281. Direita, 219, 3149. Passa do na torre 118, decimal 612, eu compro. 86925, obrigado. Boa tarde, 3149, mantenha a posição, dando passagem 737, taxiando à esquerda. Mantenha a posição, 3149. Então, 3149, após a passagem 737 da Gol, você pode prosseguir via taxiway Alfa para Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o 531149. Valo azul 418, transfera pushback aqui, sim, por saudade. Azul 418, livre pushback, acionamento, chama para o táxi. Livre pushback, chama para o táxi, 418. 198. 198, volta, regresso. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu Mike Papa Lima. 3149, eu solo. Prossiga. Ok, comandante. Ao atingir a taxiway Juliette, mantenha a posição, ok? O portão do senhor 05, só que no momento o portão está ocupado e para ele não determinou um novo posicionamento do senhor. Ok, então vai manter a posição da Juliette aguardando. Positivo, senhor. Paciente. Doutor Salvador, o Chanel 6327 na... da El. Chanel 6327, contato radar na decolagem, suba ao nível 3240 na série da EL, após Leda, direto Ilhéu. Afirmativo, autoriza 180 como final. Suba ao nível 180, a Chanel 6327. 180 da EL, Leda, direto Ilhéu, 6327. Patango Hotel Oscar Zulu, vai ficar atento para tráfego do Papa Romeu Mike Papa Lima. A 500 pés prosseguindo para Praia do Forte. Não recebo informação nem de seu modo Alfa nem de seu modo Charlie. Qual é a posição agora? Já estou próximo a Interlagos, senhor. Estou mantendo 500 pés, vou fazer o check transporte aqui. Certo, vai tentar para tráfego do Max do Papa Romeu Mike Papa Lima, 500 pés. Gente do mesmo, na minha retaguarda, Hotel Oscar Zulu. 3149, livre ingresso, taxa Juliette, eu prossegui para a área remota no pátio 1, posição 1-3, senhor. 1-3 é a posição, tá? 3149. Positivo. O 3149, só fica atento à aeronave da Azul, eu estou no pushback no, através do portão 10. Sim, 3149. Livro. Muito boa noite. Muito boa tarde, Gol no 755, livre táxi, taxiway Alfa, mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. Boa tarde, mantenha Alfa antes da Juliette, Gol no 755. Solo Azul 418, pronto para táxi, temos 101 a bordo, com 3 horas de autonomia, ao pé na Galeão. Desculpe, não copiei, você pode repetir, senhor? Pronto para táxi, 101 a bordo, 3 horas e 14 de autonomia, autorna Galeão, azul 4198. Change 4198, grato, copiado 101, 3 e 14, Galeão, aguarde para táxi. Positivo, aguardando, 4198. Afirmativo, 170-5488. O trip 488 vai seguir tráfego na aproximação a 8 milhas com o Mitsubishi 2 no pé, prosseguindo para final do procedimento LSX-3. Ciente, 5482. Tráfego, positivo. Após o tráfego, você pode taxiar até o ponto de espera da pista 10 via taxiway India. No ponto de espera, chame torre em 1-8, decimal 6, boa tarde, bom voo. Após o aeroporto da Ponta, autorizado o taxa da passageira da Nuzero, via taxa Índia, lá chamará a torre 186, 419. Oi, Chilson. Desta que sua ida, só para 2 ou 10, altímetro permanece 10 no 4, reporta estabilizado. Para 2000, 10 no 4, reporta estabilizado. 488. 5 até o pátio da Bata apenas? Entende, para o translado, você pode chamar direto a torre 1.8.6 até já. De Costa Azul para a Praia do Forte, estacionado último código 0225 no litoral. Mantém o código transponder acionado, informa apenas o POB. Tem dois na borda. Certo, mantém a condição visual 500 pés, altímetro 1.04, reporta Pituaçu para transferência para a torre para efetuar o cruzamento. Portada Pituaçu, Forte. Vai pro FAT 4? Afirmo, senhor. Backtrack após. Autorizado backtrack após pouso, livre pousando no 7 de julho. Charlie Alfa Tango, acionamento, reporte táxi. Qual o meu leão Mike Fox? Vai tentar para trás do papá Mike pro Delta, decolando agora da pista no 7, destino a Manati a 500 pés. Mantém a separação visual com o mesmo. Cima Mike Fox. Papa Mike Delta, controle Salvador, atento para trás do Papa Romeu Lima, Mike Fox, 500 pés. Passando agora através de Pituaçu, rumo oposto. Mantém a separação visual com o mesmo. Autorizado direto Manati, o Mike Eco Delta. A visual com o Mike Eco Delta, passou Pituaçu, o Lima, Mike Fox. Agora a torre 1.8.6. 18.62, Fox. Papa Tango, Oscar Hotel Kilo, visual com pista no zero. Negativo, senhor, está estabilizado no ILS. Torre 1.8.62, bom posto. 18.6, Oscar Hotel Kilo. Romeu Lima, Mike Fox, passando o Piatã para cruzamento, destino Praia do Forte. Gente, o Lima, Mike Fox, é um helicóptero? Confirmo. Reporte para o cruzamento da 17. Reportará para o cruzamento 17, Fox. Torre Salvador para batendo no Oscar até o quilo. Final no ILS estabilizado, Oscar até o quilo. Oscar até o quilo, pois autorizado. Não no 10, 120 com 12. O Oscar até o quilo está vindo visuais com referência no setor. É possível o cruz na 1.0? Na 1.0 ou na 17? Na 17, Oscar até o quilo, obrigado. Faça a base aguardando pista livre. Na base vai aguardar pista livre, vai ser até o quê? Júlia agiliza a liberação da 17. Azul, taxi na sua esquerda, direção ponto de espera da pista no zero. Visual com tráfego. Afio. Foi passagem ao azul, após o senhor pode prosseguir em frente e prosseguir para o portão 02, gol no 925. Será passagem ao azul para o 02. No 925. Juliette Índia Zulu do Salo Salvador. Juliette Índia Zulu 44, contato com a Copa. Gente, aguarde cópia. Juliette Índia Zulu. Essa informação foi efetuada no PHD. Centro Recife, 1.25.1, alterna 1.33.25. 351-3325, 62-6327. Gente, Oscar, Hotel Kilo, pouso autorizado na 17, 130 com 12. Livre pouso, baixado travado, Oscar, Hotel Kilo. Torre Salvador, boa tarde, 5488, final da 1-1, 2 milhas para Estela. 5488, boa, continue aguardando pista livre, ajuste 614. Sim, 5488. Livre o cruzamento para o Lima Mike Fox, está a 15 segundos do eixo da 1735. Dá presente para o Nordeste, agiliza o cruzamento da 10. Vai para a puxa, acionamento, gol no 785. Aguardando, gol no 785. O gol 1755 após o 737 da companhia esquerda, o senhor pode ingressar a taxa aí Juliette para o portão 09. Juliette 09 após o 37, gol 1755. Gol 1785, solo. Escuta. Informe que vai passar um bonde 737 da empresa retaguarda e da sua aeronave. Após o mesmo, o senhor pode iniciar o pushback, ok? Gente, o gol 1775. ponto espera da 1-0. 4-1-9-8, boa, mantém a ponto espera. Mantém, continua. Stan 3217, pronto para cópia. Pronto, cópia, Stan 3217. Stan 3217, está aprovado para confins, nível 360. Decola da pista 1-0, com curva direita, no perfil da saída da AEL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeo, Índia, Delta, F. Onde vai interceptar a aerovia Pesolo 1-6, e então prossegue conforme o plano de voo. Controle em 1-9.8. Transponder 5120, TAM 3217. Autorizador com fim 360, decola da 1-0 no curva da direita, no perfil da Dael, Leda e Bride. Após segue na TAM 3216. Controle 1-9.8, transponder 5120, TAM 3217. Cortejamento correto, chama para puxa, acionamento TAM 3217. A Solo CPS e a. 4, reporta 20ª milha. Reporta na 20ª, Fox. Eu sei, o Juliette e o Zulu. Negativo, senhor. Infelizmente eu não tive tempo de falar com essa. Estou ligando para eles agora. Juliette Ninja Zulu, está aprovado Caru Lorenzo, 1000 pés, decola da pista 17, com curva à direita, no corredor visual Axé. Controle em 1-9.8 e o transponder 0112, Juliette Ninja Zulu. Cortejamento correto, Juliette Ninja Zulu, o ajuste no 0-4, informação em curso aí, uniforme para ataque, ficha em torre em 1-8.6, bom voo. E a volta confirmando 07 PLB, positivo? Solo, Xavier, 62, dia 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Solo Salvador 5482, Taxi Alfa. 5488, muito boa tarde, livre táxi, Taxi Alfa, Taxi Kilo para o Pátio 3. Kilo, Pátio 3, 5482. Solo Salvador, hora Chané 6321, no portão 6 para pushback acionamento. Aguarde para push acionamento 6321. Na sua escuta. Com 177, 3 horas e 40 em Campinas, livre táxi. Oceano 6321, caixão Gol 1785, até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia. No ponto de espera, torre 1 no 86, ajuste no 014, um bom voo. Gente, autorizado, até o ponto de espera 10, ponto de espera, torre 1786, ajuste no 014, Gol 1785. Pois, Chilson, bom voo. Obrigado, bom voo, Chilson. Igualmente, Oceaner 6321, informa o Boeing 737 da Gol que vai passar a retaguarda da sua aeronave dentro de alguns instantes. Após o mesmo, o senhor pode iniciar o pushback e chamar para o táxi. Oceaner 6321. 6321, ok, aguardo a passagem da Gol e após vamos iniciar o pushback. Obrigado. Varig Vitor Bravo, 90, prossiga. Ciente, o Varig Vitor Bravo, 90, livre iniciar inicialmente somente o pushback, ok? Quando o senhor concluir o pushback, o senhor informa para a gente ver a possibilidade de continuar o reboque. E outro detalhe, Bravo 90, por favor, permaneça sempre na nossa escuta, por caso a gente tenha que falar com o senhor para interromper o reboque em algum momento, ok? Chenner 6314, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 1-10 graus, 12 nós. Juliette Índia Zulu, autorizado ingresso e decolagem pista 17, vento 1-10 graus, 12 nós. Esperando na do controle aqui. Controle, eu vou no 395. Vou no 395, adiciono a identificação, desta via chegada a Mari para 2 mil pés, que é legal no 014. Gente, Mari via 2.010, 1.0, 1.4, 1.3, 1.5. Salvador, o TAN 3.2.1.7 na posição 04, pode ficar entre 2.1.7. TAN 3.2.1.7, sente, aguarde para puxa e acionamento. Ali mantém pista no zero. Ali mantém, igual no 7.8. O Varig Vitor Bravo 90 solo. Solo, Bravo 90 na escuta. Bravo 90 informa o Airbus da Avianca, lá no través do portão meia dúzia. Está visual com tráfego? Positivo, Paulo, visual. Você pode rebocar a aeronave até a retaguarda do Avianca, ok? Considere, rebocando até a retaguarda do Avianca. Controle Salvador, Juliette Jesus. 314, decola 37, controle 19.8. 19.8 agora, obrigado. cara. Direto Cairo, Juliette India Zulu. Confirme a LBP. Controle, boa tarde, Oxenê 634. Boa tarde, Oxenê 6314, contato radar. Suba para o nível 340 na saída Momo. 340 na Momo. Do visual axé, controle em 1 no 9 decimal 8, transponder 0160, Victor em Juliette. Cotejamento correto, Vitor Linde Juliette, ajuste no 014, informação de em curso é uniforme, para acionamento táxi, chame torre em 1 no 8, décimo ao meio, bom voo. Salvador, Richelé 6321, pronto por táxi, a bordo 111, 3:40, com fins. Copiado, 3:40, com fins e 111 no POP, livre táxi. O Oceané 6321 até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre em 1 no 8, decimal 6, bom voo. Obrigado, copiado, 6321. Tan 3217, informa que vai passar a retaguarda da sua aeronave, um Airbus da Avianca. Após o mesmo, autorizado pushback, chamar para o táxi posteriormente. Tem que passar o passagem da Avianca, está livre, chama para o táxi 321. O Varig Vitor Bravo Novembro, Solo Salvador. Solo Salvador, Bravo Novembro na sua escuta. O Bravo Novembro pode continuar o reboque até o Pat 3 seguindo o Airbus da Avianca, ok? Ok, Bravo Novembro agradece. Então para a Praia do Forte, autorizado frequência livre. Até. Varg Bravo Novembro, ao ingressar no Pat 3, ao iniciar a curva lá para ingresso no Pat 3, fica atento ao pushback no Airbus da TAM, que vai efetuar pushback no portão 04. Positivo, Bravo Novembro. Final ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Gente, 1395, autorizado, final ILS da 1395. Azul 4198, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 25 1 33 25 4 1 8, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Yeah. Controle Golan 785. Primeiro gol para o controle? É o gol 9785 no perfil da Dael. 1785, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Prod Leda. Sente 360, Prod Leda agora, o gol 9785. A linha é contra a modela. Obrigado. Salvador, positivo. É do forte então. CN, confirma a altitude, 1000 pés. Os pés, linha do litoral, CN, confirma o PLB. Piado, meia dúzia, 3 de PLB. São 3 horas de autonomia, meia dúzia de PLB. 510, sente, aguarde 4, Charlie Alpha Tango, ajuste no 0 no 4, informação ativa em curso é uniforme.